isso aí, gente. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Uma peninha, né? Tá acabando o nosso Mega Hit de hoje, mas estou indo prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, a partir das 10 horas da manhã. Fiquem com Deus, eu também vou com ele. Daqui a pouquinho, o Jornal da 87 com Jarlino Alves, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece a partir das 12h10, tá? Valeu, gente! Fui! Um oferecimento! Pra você achar o amor da sua vida, alguém que seja tudo aquilo que você queria, que ele seja um homem foda e te faça feliz, já que eu não fui a pessoa que você sempre quis. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo. Quero ver seu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor. A nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar. Toma, toma.